Cart Love ao vivo. Meu nome é Cart. Sobrenome é Love, bebê. Vamos embora. MeuCDs.com. Por favor, não beija outra boca na minha frente, não. Respeita aí o luto do meu coração, que ainda não te superou. É que só de imaginar você nas preliminares do sofá, você virando o olho pra outro na hora cá, é melhor nem pensar. É que eu não tô querendo mijar o cu, destruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho. Respeito o nosso filho, tô querendo me autodestruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho. Respeito o nosso filho. Alô Marquinhos, comercial Coroa, alô nego. Tamo junto, papai, galera de Vitória da Conquista. É o bar do Bessa. Alô Vitinho, tamo junto. Capadócia, bora Vitor Luna. É que só de imaginar você nas preliminares do sofá, você virando o olho pra outro na hora cá, é melhor nem pensar. É que eu não tô querendo me autodestruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho. Respeito o nosso fim, eu tô querendo me autodestruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho. Respeito o nosso fim. Hit Lab Studios, sucesso! Respeito o nosso fim.